Professor, ILS X-ray da pista 10, passa dentro 2224. Passa dentro 2224, chama a torre frequência 1-1-8-2-9-5. 2895, obrigado. Salvador, boa noite, passarendo 2224, autorizado ILS X-ray da pista 10. Tira 2224, que é legal no 019, autorizado pouso no 0, vento 1,60 graus, 79. Sente, autorizado pouso, pista no 02224. 224, no sol Lodge 33, libera à direita, táxi via Alfa Juliette, remota 12. Direita, Alfa Juliette, remota 12, passarei do 2224. Da SAM, nível de voo 350, João Pessoa. 5 anos, confirmando quanto tempo vai necessitar para iniciar o pushback. Nós conseguimos solucionar o problema do nosso abastecimento aqui no 3520. Eu creio que em mais 5 minutos nós encerramos o abastecimento. Já temos todos os passageiros a bordo, embarque totalmente finalizado. Eu creio, minha senhora, que em 10 minutos nós podemos pedir o puxacionamento. Agradeceríamos muito se puderem aguardar o nosso início para fazer o fechamento das obras. 3520. Tive conversando com a senhora, o que depende deles, mas a princípio a conta já vai ser paga agora só um instante. Desejar muito grato. 3520. 3520, posição 10, puxa acionamento, está aguardando o código. Puxa, posição 10. E chame para o táxi, o 3520. 3520. Na pista 1-0, primeira curva à esquerda, na saída por Caju, depois segue Caju, após Caju, depois 1-7, conforme. 1-0, muito controle, 5-2, 1-3, 1-2, fora. Eu estou recebendo com uma clareza muito baixa, né? Poderia repetir novamente o transponder e o controle? Sim, o transponder 5-2, 1-3 e o controle 1-2-0, décima 8. Ó, novamente eu não consegui copiar, desculpa. O transponder 5213 e o controle 120 decimal 8. Ah, sim, então 3520 autorizado João Pessoa, 21370, avião Perzulu no 7. A pista em uso a 10, primeira curva esquerda, saída Foco, Foca, direção Jura ponto Caju, controle 208 e o transponder 5213. Reto, 3520, apenas confirmando que as Pucas segue Jamba, Jamba, Caju. Pucas, Caju. Reto, 3520 está autorizado pushback, né? Sim. O 3520 está autorizado pushback? Sim, está autorizado. Gente. Boa noite, passaria do 2224. Tira. É, só pro, aqui pra gente poder adiantar pros colegas que vão assumir na próxima etapa, até que hora tá previsto o NOTAN aí pra fechamento de pista com obra? É da 0345 até a 0645. Ah, ok, 0345, 0645. Tá joia, obrigado. 320 passando, com 167 a bordo, 532 alternando passageiro. Sim, por gentileza, a autonomia e a alternativa? É, 2 horas e 32, alternando Maceió. Utilizado o táxi, via Indy Alfa, chame o ponto no ponto de espera da 10, Kenegão 10 no lado. Indy Alfa, até o ponto de espera da 10, desde já queria agradecer a compreensão aí de vocês e ajuda também. Nada. Quase calcou. Descendo 20, autorizado a linha Índia falar 10, vento 160 graus, 8 nós. Índia falar 3, sincronizando. Zero decolou aos 48, chame o controle, 120 decimal 8. 208, mais uma vez, muito obrigado pela comemoração. 3530. Controle de Salvador, boa noite. 3530, Natan. Andrei 520, contato radar na decolagem, Brasil, saída Puca para a língua 370. Via Puca 370, 3530. passaria 2222. Gerente da Brava, autorização Conquista, repetindo. Não é pra Conquista? Perdão? Ele falou que a pista não era de cobra se fechada no momento, a decolagem será que ser realizada na onda 7. No Conquista, a onda 80 autorizada via reta, decolando a onda 7, primeira curva direita na saída Arbor 1, Elefa, Oplória pois conforme, 1208 controle, 5214 no transponder. Matéria 2122, autorizado Conquista, está falando a mensagem pela direita, agora na data, após o celular, Conquista 5214, transpondo, controle 208, qual nível? Gente, 180 nível, a frente da colagem 97, primeira curva à direita, na saída a Boruna, Elefa. Obrigado, primeira curva à direita, na 97, Boruna, Elefa, está falando 2222. Para pushback, acionamento, remoto no 2. Canta 520, chama Centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 2825453520, boa. Torre Salvador, passaria do 2228? Diga! É, por gentileza, qual o vento na 17 no momento? Vento no aeródromo de 140 graus com 09 nós. Ah, tá, ok, obrigado. Talvez a gente tenha que decolar da 35 devido aí a restrição máxima da 17 e obstáculo aí no final da pista, as donas aí. E mesmo com o vento de calda, a gente tem que decolar na 35, a limitante é menor pra gente. Será coordenado com o controle, o parceiro 228. Chama quando vamos para o pushback. Gente, obrigado, grato, Brenos. Mike Foxtrot, Sierra, prossiga. Passando Mike Foxtrot, Sierra, mantenha-se em condições usuais. O registro estava do 0019, quando possível, confirme estimado de pouso. Salvador, boa noite. Ela azul 6908, informação de Charlie. Azul 6908, é a sua identificação. Chegada para mais uma atualizada, do espera nível de voo 050, e a gente estava durando 09. Comete o ano, descendo para o 050, 1009, o ajuste. Azul 6908. Do zero, copiado, Patatão Mike Foxtrot Serra, confirma estimada de ingresso na terminal Ilhéus. Quero 430 copiado, tá passando mais foto pra terra. Tango Golf Pilótica, prossiga. Tango Golf Pilótica, mantenha-se em condições visuais. Ajuste Salvador 1019. Quando possível, estimado de ingresso na terminal Ilhéus e estimado de pouso. Salve, Salvador, é o Papatango Mike X-Ray Alpha na posição 11. Solicito autorização de reboque para a posição de número 10 no pátio principal. Chegou instante o Mike X-Ray Alpha. Aguardo. Número 8, me escuta? Afirmativa? Foi chamado para o pushback na remota no 2. Aguardando aí mais 5 minutos, a gente está aguardando a dobra da documentação aqui, mais 5 minutos, acredito. Deixa. E talvez a decolagem com o nosso peso aqui, que fechou aqui, possa ser feita da 1-7. Fechamos, tem um controle para o puxo. Permanente. Foi alfa, inicia o bloco do ponto 11 para o 1-0 na miscura permanente. Sete iniciado. Mário de pouso 0520. No Golfo Quilosca, informa o tráfego 12 horas, 1 a 3 milhas, mesmo rumo, mesmo tipo, mesmo destino, e estima pouso em Porto Seguro ao 0520. 6908. Sim. Confirma, a utilização da pista em Salvador ainda é a 17 ou já mudou para 10? Aldo 908, conforme anotar, a pista 90 está fechada até 0645. Ok, a extensão do 6908 é um circuito de tráfego pela esquerda após Duna, ok. Tem, Aldo 6908. Duna 908, busque para 2 Natal, sua lista 0119, autorizado para subir na tela, essa pista mais alta, reporte estabilizado. Autorizado, é que você ida 10, reporte estabilidade, descida para 2000, ajuste 10019, azul 6908. Michael Sierra, estamos chamando agora pouso 0515. Introdução Michael Sierra, estimado de pouso 0515. Pronto, puxa o acionamento na 1-2 e decola da 1-7. Autorizado, sim, para o táxi. Pode parar? 908, completo de estação, chama torre na frequência 198, decimal 95. 198, decimal 95, azul 6908. Salvador Azul, 6908. Ok, tá visual pro cancelamento. Vai fazer um circuito de tráfego pela esquerda para pouso 97. Eles têm condições de realizar baixo pela direita? Agora, curva à esquerda, realizar baixo pela direita por mais 17 ou prefere realizar pela esquerda, padrão? Ah, negativo. Prefere fazer o tráfego padrão, Azul 6908. Deixa pronto. Tá atrasado, então. Dá presente circular para... curva agora à direita para realizar o circuito pela esquerda, o azul 6908. Ok, vai ingressando a contravento da 17, o azul 6908. Eu sou 18, autorizado táxi via parte principal, Lima, Mike, Quebec, me chama na Quebec para ingresso na pista. O 6908 chame na sinal do 17, baixado e travado. Chama na sinal baixado e travado, azul 6908. final do 97 baixado e travado, azul 6908. O 6908, autorizado pouso, pista 17, o vento 160 graus, 099. Ele pouso 17, azul 6908. Autorizado o ingresso na pista 17, reporte aliado e pronto na cabeceira. Obrigado, aliado e pronto, cabeceira 17, 2228. 6908, no salão 21, libere via Lima, táxi via pátio principal, após segue pátio 3, posição 5 Lima, atendendo o sinalizador na disputa. Lima, pátio 3, posição 5 Lima, azul 6908. O Mike Fox Sierra está agora 54 milhas sudoeste do Oeste de Salvador, pelo radar cerrado, está na controle de na frequência 120 do Paraná. 3228, autorizado, decolagem no zero, vento, correção 17, o vento 150 graus, 099. Externo 2228. 3228-925, chamei o controle 120 decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado. 2232. Salvador, boa, passaria do 2228, tranchado. Passaria do 2228, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 180, voa direto Elefa. 180, direto Elefa, 2228, está livre da restrição de subida. 2228, cancelada a restrição. Cancelado, 2228, direto Elefa, obrigado.